sempre, sempre vai ter um motivo pra brigar, meu irmão. Porque a liberdade do outro machuca, entendeu? Uhum. A segurança do amor tá na liberdade, meu irmão. Estar com, estando com. Não adianta estar com, estando sem. Sem você próprio. Você não tá no relacionamento, que tá é a sua carência, meu irmão. Entendi. Deu pra entender? Sim, você só tá num relacionamento, você se doa e o outro se doa. Quando o outro não tá, você tá doando, você só tá num relacionamento para doar. Então, se ele tá ali ou não tá, você tá doando, você tá bem. E o outro fica de boa e acaba essa energia correspondendo, não? É? Nossa. É aquele barato. Como é que fala mesmo, mano? É a doideira que fala aí. É, cuida do seu jardim, que as borboletas vêm, pá, não é isso? Essa parada aí, ó. É papo bom. Sangue Nossa. bom que falou isso, viu? É, da hora, hein? Não. Gostei. Da hora total. Pô. Laro Exu, amor Jubá. Salve Exu, tiriri da Calunga. Laroê. Laro Exu, mirim. Exu, mirim é Jubá. Ele não podia faltar. Você já é alguma coisa. Só, né, velho? Só é. Só é. Mas quem fala, ah, eu sou preguiçoso, mas é porque eu sou assim mesmo. Eu sou assim, não existe, velho. Eu estou assim, pode até ser, né, mano? É. Porque sem ânimo quer dizer que tá sem alma, meu velho. Olha. Faltou a alma aí, velho. Então, vai logo, meu irmão. Qual é a alma que tá encarnada, meu irmão? Não é a minha não, né não? Uhum. Tô sem ânimo, faltou minha alma. O que que foi que tirou sua alma? Caramba! Ela não vai embora, você tem que agir. Ah, tô com medo. Qual é o pior inimigo? O medo. E qual é o pior conselheiro? A ignorância, velho. Tá sem ânimo? Porque não quer acreditar em si mesmo e na capacidade que tem, velho. Tá com preguiça de pensar e agir, velho. Me dá um cagaço. É, me dá vida. Ah, ninguém me entende. Claro, você também não se explica, né, não? Ah, não vou fazer porque eu não tenho força. Vai buscar a força onde tem, velho. Eu fico só olhando os malucos. Pra trambar. Pra trampar. Os que não tem inteligência não, velho. Mas pra medir a quantidade certinha da dose, sabe? Tá ligado? É. Ah, eu não tenho assim força física pra trampar, velho. Me dá um cansaço. Acontece uns lances, mas pra pular os muros pra roubar é fácil, né? Não, meu irmão. Tem pior vida que vida louca, não, meu irmão. Vida louca tem que ser assim, muito cheio de coragem, meu irmão. E não tem preguiça, não, porque na hora de pular muro, arrebentar portão, arrebentar as portas dos carros, é difícil, é pra correr daquilo ali, é foda. Mas aí, pá, quando falava, trampava, mas ali construía um barraco, pá. Cara, tô todo quebrado, mano, não conta não. Ah, é falsidade ou não é, meu irmão? Você tá dizendo que ele não é fraquinho pra nada, ele é que tá se fazendo de fraquinho porque é importante. Se fazendo, meu irmão. Ah. Tá se fazendo, porque é mais fácil tirar dos outros do que construir para si mesmo, porque não tem o si mesmo, velho. Tá faltando a alma, velho. Quem não tem a alma se fode, mano. Era para ter encarnado e não encarnou, só ficou louco. Nossa, não? Nossa. Aí vem reclamar de mirim. Ah, foda, os mirim chega e fode tudo. Fode mesmo, né? Para ver se essa alma, né, sai do buraco que ela enfiou, meu irmão. Nossa. Ela vai ter que aparecer uma hora, nem que seja para correr da polícia, velho. Não. Tá certo. Pra consertar passo torto, meu irmão. Tem que ter alma, velho. Tem que ter opinião, vontade e certeza. Aí o ânimo vem, velho. E não tem coisa pra dar mais ânimo do que sonhar, meu irmão. Sonhar alto. Querer as coisas. É sonhar. E ter a coragem de mover os braços e as pernas pra fazer realizar, não é roubar não, meu irmão. Aí, vacilo, achar que o universo não tem pra te dar, velho. Só tem, existe uma coisa chamada providência, meu irmão. Papo certo, confia, busca onde tem, que vem, meu irmão. Certeza, assim é e sempre será, meu irmão. Quem confia em si próprio, confia no grande. Quem não confia em si próprio, fica mentindo que confia no grande. Como é que vai confiar no grande se não confia naquele que ele criou? Aí, tá confuso? Meu, dá um tiro na cabeça, meu. Porque aí não tem jeito, não. E você fala assim, um tiro na cabeça quer dizer... Se desfaz. Atitude, mano. É, se desfaz dessa persona, né? Entendi. Se desfaz da falta de alma. Raciocina, porque, velho, basta raciocinar e juntar uma coisa com a outra que vai ver que tem um criador, meu irmão. Uhum. Que as coisas não se fez sozinha. Que tem uma força que é maior, né, não? Se você tá sem força, busque em quem tem, né? É. Ou não é? É assim mesmo. É de dentro de você mesmo que tem que começar tudo. As coisas da vida estão aí, elas não vão parar. Porque você tá chorando não, velho. Certeza que não para. Sol vai nascer, lua vai brilhar. Só sei que vai se fuder, meu irmão. Porque não confia em si próprio, não toma atitude, fala que vai fazer, mas sempre é amanhã, já viu? Os otários. Não, é tudo assim, velho. Amanhã. Então, eu vou consertar minha vida, pá, vou procurar um trampo, pai, amanhã. Hoje eu vou tomar uns gorodos. Fumar uns brau, pá. Incomodar, vai ser a última vez, vai ser a última vez, certeza. Garantido. Uhum. Todo dia é a última vez. E tudo que é pra mudar só vai mudar amanhã. Caralho, é esse, velho. Muda nada amanhã, muda agora, velho. Uhum. Se não mudar agora, não vai mudar mais. Tá ligado? Eita. Isso é que eu chamo de vontade, meu irmão. Uhum. Desejo, todos têm. E quem... A matéria, né, exige. Faz parte da sobrevivência dela, né, velho? E a alma? O que que ela tem? O que que faz uma alma sobreviver a qualquer coisa, meu irmão? Ai, meu, a alma é imortal, velho. Tá. Mas ela se mata, velho. Se apaga. Se entebrece. Entendi. Não tem vontade, mano. Ah. Você não usa a força que tem, chamada vontade, querer. Eu faço. Eu posso. Eu quero. É vontade, velho. Desejo. Só o otário que fica entretendo ele o tempo todo. Pá. Ah, pode olhar se não é. Tem um fracassado que não ficou aí, ó. Entretendo os desenhos da matéria. Pá. É um baseado, é um tio nos cano, pai coisa, uma mulherzinha. Isso tudo é só desejo, velho. Na comida, gastando dinheiro. Nas becas, nos lance aí, pra se aparecer, né, não? Ai. Buscando o que não precisa, pra mostrar pra quem nem, tem, nem se importa. Seu bicho é isso, parada é dura, velho. É, busca o que não precisa pra mostrar pra quem não se importa nem um pouco. Uhum. Vai falar que não é vacilão. Não é vacilão. É, já é. Buscar o que não precisa pra mostrar pra quem não se importa. É isso que é, meu. E quem aprendeu a distorcer tudo que um espírito fala só porque ele fala na gíria? Fala, ah, isso aí não tem ensinamento nenhum. É, tem uns que falam assim, isso é só espírito atrasado. Eu só pergunto lá. Atrasado em referência com quem, meu irmão? A você, vacilão? Nossa. Tô não, meu irmão. Tô anos luz de você. Você pensa, garantido, meu irmão. Agora, se for do grande, né? Vou comparar lá. É, com o cordeiro, aí eu tô mesmo, tô atrasado pra caramba, mano. Uhum. Ele já cresceu, ainda tô pequeno. Uhum. Aí por isso eu canto, né? Uhum. O meu Senhor das Almas, tenha pena de mim. Meu Senhor das Almas, tenha pena de mim. Que eu sou pequenininho, eu sou esse mirim. Tem um certo tom de bastante humildade nesse ponto aí, né? Você fala, eu sou pequeno e não só humildade, porque tem a falsa humildade também, né? O cara diz, ah, eu sou pequeno. É a verdade, meu irmão, consciência daquilo que é. É, ela, consciência. Uhum. Não me diz, é consciência, meu velho. Ela. É saber quem você é, onde você está, né, não? Todo mundo é pequeno, comparado com quem, né? Depende, né, velho? Olha lá. Se compara consigo próprio, pá, já dançou, né, mano? Uhum. Se eu tô pra cá e tô cumprindo a minha função, e você tá daí, tá parado, não faz nada, eu tô há anos muito, não? É. Eu já fui. Você sabe que... Atrás, mano. Hã? Quem fica, não faz nada, fica pra trás. Nossa. Tempestade, você sabe que a família falou assim, tudo esses espíritos, uma outra pessoa de família fala assim, você sabe que esses espíritos que se manifestam na Umbanda, se vêm pra ajudar é porque fez mal no passado, então estão tudo pior que você. Olha isso. Esse mesmo que falou aí. Esse mirim começar a abrir a boca, meu irmão, vai sair uma podridão que eu não vou enganar ninguém, não. Ah. Uma coisa é errar não é errado quando você tá aprendendo, meu irmão. Ah. Mas depois que aprendi o persistir no erro, aí é vacilo só, né, mano? É. E muitas vezes, velho, por saber que o erro foi grande, que você não vai fazer ele mais, se desse algumas camadas pra estender a mão pra não deixar acontecer com outros aquilo que teve que passar sozinho sem escolha, meu irmão. Quem que é o vacilão? É não? Tá certo. Quem não se dá em nada também nada vai ter, né, mano? Se a lei é uns pelos outros, aquilo que você faz você recebe em dobro, mano. Esperto é quem começa a agir rápido. Naquilo que sabe fazer melhor, velho. Bateu, caiu, quicou, levantou, é mirina, não. Tá errado. Não, tá certo. Não é vacilo, meu irmão. Ah. Nem é porque é melhor ou é pior, é porque tem consciência. Entendi. E quando a pessoa então fala assim, olha, é, que nem eu estava falando, se a pessoa fala que vocês é, fizeram um erro, mas quem fez o erro já tem força suficiente para ajudar, está muito mais... É... O que caiu, quicou, levantou, né? Uhum. E está aí para ajudar, para ninguém precisar cair, sem que cair e levantar. Ficar lá chorando, pá. Estamos aí, né, mano? Na atividade. Tá certo, então. É, eu vou, então, deixar aí você... Você vai... Você tem, assim, uma programação do que você vai fazer ou você vai pelo sentimento, assim, do momento onde é melhor você tá? Tem uma programação, meu irmão. Não existe nada solto no universo. Tudo é muito organizado. Certeza, papo reto, mano. Ordens são ordens. Uhum. E é preciso seguir na ordem, não? Tá certo. É, depois... Como diriam os sabichões, uhum, tem ordenação. Uhum. Nada é solto. Tudo é junto. É, meu irmão. Só é, já é. E depois então do nosso diálogo aqui hoje, você vai pra onde? Cumpri a minha ronda, meu irmão. Ronda? A minha parte na minha tarefa. Uhum. Tem um monte de vacilão que eu preciso visitar. Nossa. Pra ajudar a se encontrar. Pra dar o brado de alerta, né, velho? Pra acordar. Pra começar a viver antes de morrer, né, não, velho? É. E tem gente que só tá aí existindo, mas viver não vive, não. Uhum. Tá certo. Quem tem consciência tá aí pra despertar uma consciência, meu irmão. É muito fácil ser bonzinho, né? Oh, que bonito que ele fala, oh. É, realmente. Bonito é enfeite, mano. Nós tem que limpar pra depois enfeitar. Alguém tem que limpar. Que seja os melhores limpador. Ou não. Entendi. Nossa. Tudo tem regra. Tudo tem o tempo certo. Uhum. Então, é... E, por exemplo, se você tá numa ocupação lá, por exemplo, e eu chamo você, eu falo, ô Tempestade, é, vem aqui um pouquinho, eu quero conversar com você. Como é que você sente isso? Se tenho ordem para cumprir, eu não vou deixar meu posto para ir conversar, né? Mas se a ordem que eu recebi é auxiliar aí na parada, né, mano? Tô aí. Ah... Ah, então a hora que eu peço é porque quem me intuiu a pedir já sabia das suas ocupações. É. Pode ser isso também, né? É. É por aí, velho. Entendi. Agora, todo mundo tem Exu Mirim ou nem todo mundo? Pra todo mundo tem um, né? Então quem tá ouvindo tem um Exu Mirim? Tem. Certeza, velho. E o faz que... parte da natureza. O que tem que fazer para se aproximar do seu Exu Mirim? Ou não deve querer isso? Você não precisa tirar a máscara mais, né? Melhor chamar de boa. Mas se tem máscara, mano, tira a máscara primeiro. Senão não vai arrancar ela no tapa. Nossa. Claro, vocês... É... O espelho, já, vocês já não usam mais aquele espelho que você falou que a gente precisa usar? Porque nós sim precisamos usar. Vocês já passaram desse momento. Alguns já, outros não, mano. Uhum. Só tem consciência. É uhum. Diferente. Uhum. Vocês aí estão dormindo, né? Uhum. A consciência entretém os pensamentos e os sentimentos, ao invés de se manifestar, pensar e sentir. Ou você esqueceu que existe toda uma rede de uns para com os outros, um interferindo no mental do outro, e uma rede, é, como é que vocês falam, coletiva. Uhum. E tem muito nego aí que não pensa, mano. Ele só entretém aquilo que passa na cabeça dele. É aquele cara que fala assim, pô, meu destino é tão difícil. Meu destino está traçado. Quer dizer, ele não tem escolha nenhuma, né, velho? Já tudo era pra acontecer daquele jeito. Uhum. Isso aí é falta de consciência, mano. É entreter pensamento. É ir na onda do outro. Vira o pior, mano. Vai só na cabeça dos outros ali. Uhum. Aí perturbando. Uhum. Aí, mano. É hora de mirim tomar uma atitude, não? É. Pô, tudo dá errado pra mim. Uma que tudo não dá errado pra todo mundo. Tudo dá certo, mano. O dia que vocês descobrirem que o mal é só um instrumento do bem, velho. Aí vocês começaram a acordar. Tá ligado? Eita. Se vem a dor, é pra acordar, mano. Pra saber que tem uma parte que tá doente. Tem que sarar, né, velho? Não adianta amar a si próprio só uma metade. A sua sombra tem que se iluminar, mano. A sua parte sombra. Cadê? Vai pôr luz nela, vai ficar escondendo ela até ela ficar visceral e vir pra fora na hora errada, mano. Nossa, acontece isso muito? Tempo todo, meu irmão. Uhum. Cara, tem uma raiva, segura ela, igual um lobo faminto, não é não? Uhum. Igual um bicho, igual um cara aí, camarada, vacilão pra caralho. Ai, eu tenho um monstro poderoso que me domina, meu irmão. É a sombra dele mesmo, velho. É a sombra dele mesmo. Que ele não quis iluminar, meu irmão. Não quis ter consciência de si próprio. Tá fugindo de si mesmo, velho. Se jogando na própria sombra. Bateu, caiu, quicou. E ainda não levantou, velho. Mas é mirim. Tá no processo. Tá no processo. Tá na atividade, mano. E depressão, mirim? O cara que entrou na depressão, ele fala, mas eu não sei o que que é e eu não tenho força pra sair dela. Sabe o que que é, sim? Não aguentou as dores do passado, velho. Uhum. Vive com a cabeça no passado, meu irmão. Tudo que aconteceu, tudo é motivo pra estar como está. O que que fez com o mal que fizeram com ele? Porra nenhuma. Se tornou uma pessoa má e amarga. E não quer encarar isso, que precisa vomitar e saltar isso tudo. Só é, velho. Vacilo puro. Medo dos outros não aceitar ele do jeito que é. Só. Agarradinho no passado, tanto o passado de outras eras, quanto dessas eras agora, velho. Pode olhar. É isso, então. Com uma pequena conversa, você já vai sacar se é ou não é. Uhum. Cara, não tem coragem de erguer os olhos, meu irmão. Tá na depressão, tem que ficar com a cabeça baixa, uhum. Com o peito encolhido, tô fracassado. Pra todo mundo ficar com dozinha. Nossa. Se erguesse os olhos pra cima, estufasse o peito pra frente, não ia conseguir ficar em depressão, porque a posição é de luta, meu irmão. O cara tá fugindo de lutar. Só isso. Porque fizeram um malzinho pra ele, machucou. A mulher também, velho. Tem mulher aí que diz que tá na depressão, tomando um monte de bolinha. Uhum. Só pra não enfrentar. Que ela tem que ser aquilo que ela é, meu irmão. Que o mundo vai ter que aceitar que ela não é perfeita, mas é mulher. Só é. Entende? É, falando pra quem tá escutando mesmo. Uhum. Quem vai escutar isso aí, eu sei, meu irmão. Claro. Já tá marcadinho quem vai ouvir isso, velho. Ah, é? É, escolhido a dedo. Oh, graças a Deus. Vai servir, meu irmão. Vai servir. Pra quem quiser, né? Tem uns que vai falar, ah, moleque só fala merda. É pra adubar, né, meu irmão? Tô falando pra raiz, não tô falando pras folhas, velho. Oh, agora eu vou falar. É. Já é. Demorou. Demorou, mano. Demorou. Tô falando pras raízes, não tô falando pras folhas, não é verdade? Mas é, o que que a pessoa pode fazer inicialmente, então, é mudar a postura só dela em relação à vida? É, velho, basta olhar os passarinhos, meu irmão. Passarinho, tempestade passa, velho. Somos passarinhos tudo escondidinho nos tocos das aves, mano. De repente, passou, acabou a tempestade, você só vê os cantos. Postura, meu irmão. Confiança na vida. Erga os peitinhos, erga a cabecinha. Pode olhar se não é, meu irmão. Uhum. Quanto mais bonito aquele passarinho canta, mais o peito dele tá erguido, velho. Nossa. Confiando na vida, mano. Uhum. A tempestade passou. Os ninhos podem ser feitos de novo. Com tudo limpinho, mano. Aí é mirim. Demorou. Yamirim. Não, mas viu? E se a pessoa falar assim, não, mas olha, a tempestade é uma coisa que eu não consigo encontrar dentro de mim, aonde que ela está hospedada, e eu não consigo lidar com isso, e o médico não me ajuda. Ah, e agora? Como é que eu faço? Se fode, que é pra ficar esperto. Não. Se lasca todo, pra todo mundo achar que você é a vítima, meu irmão. Nossa. Ficar na panela da vítima é massa. Aí, velho, fica doidão, mano. Que com doido ninguém discute, velho. Aí, quando chegar no fundo do poço, mano, tu bate o pé e sobe, mano, porque não tem pra onde mais descer, né, não? Uhum. E ninguém vai pro inferno sozinho. É, sempre leva um. Então quem tá te puxando pra baixo, mano, de repente nem é o seu sentimento. É alguém que já foi, né? É. Tá ligado ali na sua raiz, mano. Uhum. E tava precisando de ajuda. Uhum. E você não fez nada, né, velho? Porque o povo tem essas ondas. Ah, morreu, morreu antes ele do que eu. Nossa. Não. Tem mesmo. E às vezes, mano, tem nas raízes de cada família aqueles que estão pedindo ajuda da, do lado de cá. Porque um pensamento de luz para um ilumina ele, velho. Mas cadê? Aí ele começa a atormentar, mano. Para ver se alguém desconfia que precisa se autoajudar para ajudar as raízes também, né, mano? Nossa. Chama ancestral esse lance, mano. Nossa, não sabia. É, nas matérias de vocês, tem as memórias, né, não? Uhum. Tá repetindo o filme, só mudou o ator, né, não? Olha. É, tem umas paradas aí que Mirim fica olhando, velho. Tem umas mães que olham no camarada assim, ó, faz igual o pai aí. Vai acontecer igual aconteceu com seu pai, meu irmão. É. Mas não dá um pensamento de luz pro velho que tá ali perto do descendente, mano. Nossa, é, entendi. Pedindo ajuda. Mas morreu, morreu antes dele do que eu, né, não? Uhum. E ninguém morre, velho. Ninguém morre, não. só passa pra cá, né, não? Fica aí aumentando serviço pra Mirim, não, velho. Aumenta? Aumenta, mano. Porque já tinha um do lado de cá dando trabalho, né, velho? É. Enchendo o saco das paradas tudo. Fica nas quebradas só ali pra ficar na miguelagem. Aí veio o descendente dele também, porque não quis mudar nada. Porque se você muda por dentro, a sua matéria reage, meu irmão. E essas memórias que tá nos tal dos genes, reflete pro lado de cá, mano. É luz, meu irmão. Chegando pra quem já veio e que deixou o gen em você. Só é, já é. Nossa, parece que não, mas cada um de nós tem uma grande responsabilidade para com quem vai. Só tem, meu irmão. Só tem. Mas nem é uma... Nem tudo é mal, meu irmão. É aprendizado bom. Bom mesmo, é. Só é. Mas não é uma responsabilidade no sentido de, olha, você tem que ficar rezando pela pessoa para fazer isso, fazer aquilo. Não, acende o que tem dentro de você, você vem pra mudar, meu irmão. Ah lá. Acende a sua luz, meu irmão. Acende a sua consciência. Faz da força consciente a luz que te guia, velho. Vai cair como, mano? Se você tá enxergando os obstáculos, vai pular eles. Os problemas vai continuar o mesmo, mano. Você vai mudar o jeito de encarar eles. Uhum. Tudo pequenininho, velho. Certeza. Reto. Já é. Só isso. Reza bem rezado. Quem reza fazendo, mano. Esse negócio de bate-bico, groia, groia, papapá. E serve pra nada não, meu irmão. Ação. Consciência. Aí, esperto, agiu, acabou o vacilo, né, mano? Deu pra entender? Entendi, a pessoa deixar de... porque é meio egoísmo também, né? Dizer, olha, eu vou ficar aqui sentado, que se exploda todo mundo. Isso é miguelagem, meu irmão. É migué. Tá na miguelagem pura, mano. É lei, meu irmão. Se você muda, o mundo muda todinho à sua volta. Se você aceita, a situação muda, velho. O problema aí dessa tal de depressão é falta de aceitação das coisas, meu irmão. Uhum. Que é a vida cor-de-rosa, que é o céu na terra, mano. Já pensou tudo cor-de-rosa, que trem mais sem graça? Sem graça. É. Não ia ter as outras cores, velho. Não ia. Porque até o preto é útil, velho. Uhum. Pra dar mais brilho pro branco, né não? Uhum. É sim. Nossa. Então, eu vou compartilhar com você, Tempestade. Que você acabou de falar uma ideia interessante que eu tive na mesma intuição faz algum tempo. Dizendo assim, olha, e aí eu ensino as pessoas assim, dessa intuição que eu tive. Você tem o planeta. Se o planeta tá com 56% de quociente de luz, se você acende essa luz, ele fica com 57, aí o outro que está lá no outro lado do mundo consegue ver um pouco mais adiante, tem mais facilidade em desenvoltura nas coisas. É assim que é. Olha lá. É firmeza? Firmeza. Essa analogia aí? Firmeza. Da hora. Você é esperto, mano. Não, porque... Porque a luz de um conflui pra do outro, né, mano? Uhum, uhum. E as memórias contaminadas, vai tudo sendo limpa, né, mano? Olha, claro. E se não tem mais contaminação, é só alegria, né, mano? Só alegria. Aí nem precisa mais mirim, né, mano? Eita. Olha, ó, resolver de outro jeito. Só desenrolar em vez de enrolar. Então, é aquela ideia que alguns falam assim, pra que você vai lá e vai dar, se bem que dentro do contexto, às vezes isso é preciso. Mas o cara que vai lá e dá comida para o outro também podia ajudar o mundo inteiro a se iluminar. Iluminando a si próprio, né, mano? Simples. E parece ser mais útil isso. Para todo mundo. Só é, né, mano? Só é. A respeito é certeza, né, velho? É na firmeza. Porque às vezes tem um rapaz que fala assim, ah, vou doar sangue, pronto, já fiz minha parte. E aí, o que você fala, Mirim? Já fez ao menos alguma coisa, saiu um pouquinho da miguelagem, mano. Mas sair um pouquinho não é sair tudo, mano. Tem que sair é logo, tudinho. Sabe, recupera, pá, sai pra ação. Fica esperando pelos outros e pôr na culpa de não tá nada feito pros outros. Se não tá feito é porque você não fez, velho. Esperou pelos outros por quê? Entendi. Ah, bom. Tem gente que faz isso, mano. Ah, porque eu não fiz, que o fulano não fez a parte dele. É, e aí? E aí, vai lá e faz. Foda-se o outro. E quando a gente não faz, de repente, que a gente... Não faz uma pergunta que a pessoa não gostou. Devia ter feito outra pergunta. Que essa pergunta não serve pra mim. Pergunta coisa fácil. É, Perguntou uma coisa fácil. Tá certo, mas não quer pensar, né, não? Não quer olhar pra dentro também, porque lá dentro tá tudo escuro, né, velho? É. Ruim de andar, porque caminhão que tá escuro é foda. Tem que ter zóio de gato, que nem mirim. Ver no escuro e ver do alto sem ter vertigem, né, mano? Como é que é a vertigem, mirim? Ensina, que tem muita gente que tem isso daí. A vertigem que eu falo, meu irmão, é essa. É cair na mesma vibração dos que tá lá no chão, né, mano? Deixa o visceral que tem misturar com o visceral do outro, aí vira aquela bagaça, mano. Eu sou superior, tem uns caras que fazem isso. É. Assim, sou superior pra caralho, eu tô sabendo das coisas. O cara tá vacilando lá, tal. Tá, eu tenho raiva dele por isso, porque ele vacila, não podia ele vacilar. Eu posso vacilar, porque eu sou vacilão mesmo, né, velho? É. Mas ele não pode não, porque ele falou que não ia vacilar. Mas eu sou superior nisso, porque eu entendo as coisas, pá. Já abaixou a vibração lá no pé, né, velho? Já ferrou tudo, cadê a superioridade? Não tô vendo, não, mano. Tem cabeça de vidro e pé de barro, mano. A primeira rasteira que levar vai quebrar, né? Nossa. E daí? Chorar, né, mano? Deve chorar, mas vai passar bastante tempo catando os cacos. É, mano. Ver o defeito, em vez de fazer parte da solução, começar a fazer parte do problema, meu irmão. Aí, coisa de fracassado, vacilão total, mano. Demorou. Demorou. É não? É, que isso. Quem você sabe não... mais tem que ensinar pros pequenos, velho. Tu é superior, meu irmão. Tu sabe mais, então ensina, caramba. Chega junto, para de bancar o soubarão. Dá um exemplo. Tem de querer ser, pá, sou superior, superior, caramba, velho, superior, dá a mão. Não fica esticando os pés pra dar patada não, velho. Seu pé de barro, meu irmão, vai cair o vacilão. Tem gente que entende... Avisa, amigo, chegado, meu. Como é que é? Quem avisa amigo é porque é chegado. É. Tenho respeito, meu irmão. Tenho respeito pra quem se respeita. Tá ligado? Tô. Você diz que é superior, então seja. Ensine o que sabe. Não use o seu saber pra esbagaçar os mais pequenos, não. Tem muito disso? Tem demais, meu irmão. O mais forte é o que deveria proteger o mais fraco, né, não? Nossa. É, mano. É só olhar. Caiu. Quicô levantou, é mirim aí. É nessa levantada, mano. É que tá o mirim. Porque antes de mirim derrubar, ele vê se não tem nada pra matar, né, velho? Como é que é isso aí? Calma. A gente escora a caída, velho. Uhum. A gente não derruba pra ver o tombo. Mas pra ver a levantada mesmo. Derruba escorando. Pra não machucar demais. Mas quem tem cabeça de vidro, pé de barro, mano, pensa o tombo. Vai estilhaçar tudinho, meu irmão. Então, quando alguém fala, eu tô um caco. É, cabeça de vidro, meu irmão. Por isso que tá um caco. E tem um lance, mano. Vidro. Diz que é assim. Caiu, quebra. Mas se pisar, corta. Você é aquele povo que sai machucando todo mundo com os machucados que tem. Pondo a culpa em todo mundo, velho. Todo mundo é culpado. Só ele, o inocente. Aí chega, né, na parada. Os terreiros, né, mano? Fala pros Exu, pras pombogiras, pros mirim, pô, vocês não me defenderam. Vocês tinham que me defender. Pô, cara, você pulou de cabeça, com a cabeça de vidro, meu irmão. E os outros é que é culpado, você é o inocente. Nossa. Todo inocente tem defesa natural. Tá reclamando do quê? Machucou os outros com as próprias quedas, meu irmão. É, porque não quis reconhecer que os pés eram de barro, mano. Que tinha fraquezas. Quer ser forte mais que os outros, mano. Isso é prepotência e arrogância bem marcada, viu, meu irmão? Sabe, né? Pra isso tem resposta na vida, mano. Isso é covardia. Nossa. Porque se eu sou mais forte, mano, minha obrigação é defender os fracos, não atacar eles, né não? Aí você disse, eu não sabia. É mentira, mano. Ficou uma lei marcada, tem 2000 anos, velho. É... Faz ao outro o que quer que faça pra você. Ou não foi? Foi isso mesmo. Todo mundo já sabe essa lei? Sabe. Pois é, então. Então não, não sabia. É mentira, velho. É máscara. Não, mas eu falo assim. Às vezes as pessoas falam assim. Eu não sabia que eu tinha a força pra ajudar o próximo. Todo mundo sabe que tem. Tem até um outro lance, sou forte naquele que me fortalece, eu já vi isso desenhado tudo quanto é buraco, mano. Sou forte naquele que me fortalece. Como é que é fraco? É o grande que fortalece o universo inteiro, não, meu irmão? Ou tô errado? É. Os fortes. É, eu defendo a lei, meu irmão. Tô no grande. Tô na força. É. Tudo posso naquele que me fortalece, né? É, isso. Tem desenho disso pra tu quanto é lado, mano. Desenho? É. Ué? É. Letra. Ah, tá. Nas paredes. Nos viadutos. Pra todo lado eu vejo essa porra. Entendi. Tem mesmo? Eu acho. Massa. Deus é Deus. Pô, sabedoria pra caralho, né, velho? É. Deus é Deus. Grande chovida no molhado, né, velho? Eu sou filho de Deus e ia ficar mais, né? Da hora. E morgado, né, meu irmão? Fim migué. Mané. Vacilão. Chiboiano na vida. É, você já viu o jiboia, mano? Ah, como é que é? Aquela homem e quieta. Realizou um desejo, né? Tá lá, para a dona. Tem muito nego aí que tá desse jeito. Se realizar o desejo, não faz mais porra nenhuma. Por isso que não realiza. Porque tem que agir, né? Nossa. Já tive nego que já mirim. Seguinte, eu preciso ganhar lá naquele jogo lá, pá. Se eu ganhar, eu te dou o mundo. Tá, beleza. Vai lá, né? Faz as apostas. Menino, só dá uma olhada assim. E tira o número que ele ia ganhar na reta. Sabe pegar a bolinha e prof. Menino, você não me ajudou. Vai ajudar ele. Pra caralho, velho. Se você ganhasse essa porra, você ia continuar parado. Ah. Entendi. Porque o que a gente acha que ajuda, às vezes não é, né? Não é, mano. Tudo que te amortece, que tira a sua consciência e faz pensar que você é fraco, serve pra você, mas não. Não tem jeito de parar a evolução, mano. E não é tendo por fora que vai conseguir nada por dentro, né, mano? Claro. Entendeu? Aí, pá, cara, acha que a vida tem que ser fácil, acha que o céu é perto, que é só por uma escada. Que o céu é perto. Demorou, né, mano? Hã? Demorou. Demorou. Mas e o céu não é perto, então? Tem até aquele negócio que tinha uma escada, né, que subia da terra pro céu. É, tem um... Como é o lance? Uma fábula. É. E que os anjos desciam, subiam, pá, e aí quebrou a porra da escada. Ficou todos ali parados, até morrer, esperando pra ver se a escada ia descer de novo. Em vez de pegar o pedaço que tava quebrado, construir, né? Pá. Fazer a religação, né, meu? É isso que tá todo mundo fazendo, morgando na vida em vez de fazer a religação. O céu não é perto pra quem tá longe de si próprio. O céu já é pra quem é, né, velho? Já é. Já é aqui, mano. Você faz seu céu e seu inferno, não é? É, é. Bom. Aí, Mirim, com esse nosso diálogo, graças a Deus, nós, com a sua ajuda, ensinamos muito as pessoas o que é Mirim de verdade. Tipo, não que antes não tínhamos ensinado, mas o tempo que passamos junto deu para estudar bastante e conhecer melhor o que é Mirim. Então, eu quero primeiro agradecer você e depois dizer que... Você parece que não age muito bem, não se relaciona muito bem com essas histórias de oferenda. Pelo que você falou, parece que isso daí é tudo coisa da cabeça das pessoas, elas vivem nessa ilusão, você vai com elas porque a ilusão delas se respeita, né? Mas não é uma coisa que você precisa, pelo jeito. Qual é a melhor oferenda, meu irmão? A que vem do coração ou a que vem simplesmente... Das mãos, das matérias. É, o tempo dedicado ao próximo. É, velho. Mesmo um bom sentimento com que se manipula ali, o que vai levar pra nós, é isso que nos fortalece, né, velho? Aquela matéria podre ali não serve pra nada. Vai voltar pra vocês. Vamos manipular, devolver em energia, mas porra, não foi oferenda, foi troca, mano. Troca energética, porque quem não tem merecimento, né, mano, tem que fazer troca mesmo, né, velho? A melhor das oferendas é o merecimento, meu irmão, faz por merecer, aí não precisava nem fazer nada, né, velho? Ficar dando oferenda, não. Tu ia precisar trocar as energias desse jeito. Merecer é agir, não? Entendi. Eu acho que, pelo que você está falando, você gosta de estar perto das pessoas. Só que para você estar perto das pessoas, elas têm que se desfazer das máscaras delas. Segui. Eu tenho meu trampo, né, mano? Eu sempre vou estar perto de alguém. Uhum. Pra tirar a máscara, pra detonar geral. Uhum. Era preferível não precisar do Mirina, não? Uhum. Que é só um espelhinho pequenininho pra mostrar a vida de frente. Porque tem nego que só olha pro retrovisor, né, mano? É. É, porque defeito é igual porcunda, só os outros que vê, né? Então, tem nego que olha só os que tá atrás dele, nunca os que tá na frente. Você sabe que aqui na Terra, no retrovisor, a gente escreve assim: os objetos no retrovisor estão mais próximos do que parece. Firmeza. Beleza, então, Mirinho, ó. Eu vou pedir pra você. Das coisas de oferenda mesmo. É uma ciência simples. Mas o energético para o energético. Mas e o merecimento, velho? Não é uma energia melhor, não? É, nossa. É o arrancar de máscara. É amar a si mesmo por completo, meu irmão. Você quer amar só a sua luz, mas tem as suas trevas pra ser limpa, mano. Daí vai cair, vai quicar, vai levantar e Mirim vai estar lá, mano. Graças a vitória é nossa, meu irmão. Vitória é nossa. O tombo é seu, né? Tombo. É aquele velho lance, meu irmão. Você tá numa errada, mano. É problema seu. Quer sair da errada, mano. É problema nosso, mano. Só é. Só é. Demorou. E não é só pra arrancar a sua máscara, não, meu irmão. Uhum. É na hora que decide sair das erradas que Mirim pode ajudar pra caramba. E aí o problema não é só seu, é nosso, meu irmão. Graças a Deus. Vamos desenrolar, velho. Vamos abrir caminho, meu irmão. Mas se tiver coragem, mano, de encarar que errou, consertar e seguir. Só é, ninguém fica igual pedra de sal olhando pra explosão, né, velho? Demorou. Vai pra frente, mano. Vai pra luta. Esse lance de só fazer amanhã, isso parou, né, não? Parou. Acabou. Tá certo. Tá certo, então. Ô, Tempestade, dá uma última mensagem pra gente, meu querido. Já dei, velho. Tá essa, então já é. Já é, mano. Tá bom, então. Acabei de dar a parada, mano. Então tá bom. Mas aí, aquela... Valeu, velho. Oh, olha... Nas quebradas. Precisou é só chamar, falou. Falou. Beleza, aí, então. Chegado também. Tudo aí. Pra poder ajudar no que precisar, não. O que você falou? Meu chegado, mano. Ah, você tem seus chegados. Tá tudo aí, né? Todo mundo na beca, meu irmão. Ah. É, cheio de querer ser aí. É mesmo? Tem do fogo, tem da água, tem do vento, tem da terra, do jeito que você querer. Aí, na parada certa, velho. Precisou é só chamar. Ô, merecer nós faz por desenrolar, né não? Como é que é? Fez por merecer, nós faz pra desenrolar. Rapidão. Tá bom, então. Fala, mande aí um alô aí, um joia pros seus camaradas da minha parte, viu? Falou, velho. Só é. Tá bom, então. É... Claro, Exu Mirim! Exu Mirim é hoje, vá! Ele não podia faltar na sua encruza, sempre a trabalhar. Ele é Exu Mirim, é protetor da porteira desse congá. Ele é Exu Mirim, é protetor da porteira desse congá. Que, ou seja, o meu menino já se aproximou mais depois da última vez? Tá junto, mano. Biscoila. Ó. Ó, é. É um menino do fogo? Já sentiu, né, velho? Parada reta, mano. Ah. Não é o fogo que transforma, meu irmão. É. Vamos fazer transformação, né, não? Rapidão. Não é brasa, não, velho. É labareda, meu irmão. Oh. É labareda? Vibra aí o nome. Vê se não é, meu irmão. É. Vê se não esquenta, velho. Só, velho. Rapidão, assim, ó. Uhum. De boa. E que ele é bom em fazer? Você é bom... Eu nem perguntei pro seu que você é bom em fazer. Cada um tem uma especialidade, né? Tempestade, né, velho? É, você é da tempestade. E ele é bom de fazer o quê? Que labareda faz, meu irmão? Ah, transforma tudo rapidinho. Rapidão. Falou, então. E não é pra chamar ele de labaredinha, né? É labareda. Os caras têm mania de... É, mirim é criança. Nós não somos criança, velho. Já viu criança fumar charuto, beber marafa, meu irmão? Nossa. É. Tá certo que é meladinha, mas porra. Vocês são os manos da quebrada. Tamo aí, né, mano? Olha. É. Olha aqui. Você me deu um presente bem grande hoje, viu? Eu agradeço demais você aí ter falado o nome do meu menino. Aí verifica, meu irmão. Vai acreditando só em mim, não. Verifica aí. Tá. Junto com você mesmo. Uhum. Sente a energia, né, não? É. Conversa é conversa, energia é que vale. Da hora. Se liga. E faz gente... as pesquisas, vê aí. Beleza, então. É só saber. É só saber, meu irmão. Sabendo usar não vai faltar. Da Caiu, hora. Quicou, levantou, é mirim, velho. Não transformou, mano. Fica aí, atiçando na sua cabeça. Pá. Sabe como é que é, né, velho? É. Só é. Perfeito. A gente tem que trampar, né? É. É nosso trampo. Uhum. Porque o patrão é? Então é bom salário. Tá bom, então, Tempestade. Olha, eu agradeço. Fale pro seu pai lá que valeu bastante a pena você ter vindo já. Temos quase 4 horas de diálogo com você, viu? Beleza, mano. Vida louca vai ficar muito puto com esse mirim. Vai valer, mano. Papo reto, mandei recado. Recado vai chegar certinho, meu irmão. É. E a tempestade vai continuar, meu irmão. Certeza. Já é, então. É. Melhorar, melhora. Quem quiser afundar, afunda. Ninguém fica o tempo todo dentro do buraco, não, meu irmão. Uhum. Uma hora sai dele. Cada um é que escolhe, né? É. bater o pé e subir ou ficar lá chorando. Valeu aí, mano. Valeu, mano. Dá um... Beleza. Falou, dá um abraço nos manos das quebradas aí. Só vai. Falou, até a próxima, viu? Vamos no futuro, a gente ainda vai falar mais, se Deus quiser e seu pai e Oxalá permitir. Valeu. Valeu. Fui. Falou. Tchau. Valeu, mano. Valeu. Você percebeu que você tava com uma tosse forte antes de incorporar e agora volta, assim. Eu tô muito gripado. Mas isso é interessante, é um fenômeno mediúnico interessante. Como assim? Você tava tossindo antes, você lembra? Lembro. Eu podia falar com você que você tava tossindo. Sim. Ele falou com a gente todo esse tempo e não tossiu uma vez. Ah. É verdade? Sim, depois você vai ver, mas olha... É uma experiência nova e sendo útil, graças a Deus, né? Oh, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e graças a Deus. E graças a Deus. Salve, Pai João da Cachoeira e graças a Deus. Eles são todos têm um amor, cada um do seu jeito, né? Já é. Já é. Demorou. Ei, mas o Mirim, ele virou meu amigo e graças a Deus. E vamos tocar o barco, então, e continuar o trabalho. Ele agora adora falar, né? Falar sem parar. Ah, mas é uma coisa... Ele falar porque as pessoas, a maior parte do tempo, reclamam porque ele é muito descarado e muito debochado. É, mas não é isso. É que eles gostam de dar nome nele. Porque quem é descarado e debochado... É quem chama o outro disso. Mas enfim. Olha, eu percebi já. Ele fala na cara, ele quer tirar a máscara e a pessoa quer segurar a máscara e daí coloca a culpa nele pelo como elas estão se sentindo. É natural ficar triste. Mas deixa, cada um vai despertando igual ele falou no seu tempo. Importa que, graças a Deus, o diálogo com os espíritos criou mais uma amizade, a qual eu respeito muito e agradeço a Deus. E... Graças a você também, viu? Muito obrigado. Obrigado, graças a Deus. Estamos aí, vamos esforçar mais para esse trabalho, progredir cada vez mais, poder alcançar o maior número possível de pessoas de uma forma bastante positiva, que possa fortalecer cada um na sua caminhada, né? Oh, graças a Deus. Eu vou terminar então aqui o nosso diálogo de hoje, fazendo uma referência... ao nosso amado e querido Pai João da Cachoeira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e graças a Deus. Graças a Deus. Para sempre seja louvado. Esse Pai João... Não, mas tá bom, graças a Deus. Estamos muito felizes aonde você estiver aí, Mirim, ouvindo-nos. Que Deus abençoe o seu trabalho, que dê muita força para vocês, sua banda, sua turma, seus camaradas. E graças a Deus estamos todos aqui agradecidos da sua participação aqui, do seu conhecimento para junto conosco, no diálogo com os espíritos. Que Deus abençoe a todos vocês. A única coisa que Mirim faz é imitar vocês, velho. Uhum. Fazer um espelho. E esse espelho aqui fala para vocês. Espelho meu, mostra quem é mais hipócrita do que eu. Quem não tem a paciência de fazer as coisas no tempo certo, quer queimar a etapa mesmo, mano. Deixa o cara queimar ele inteiro. Aí ele vai aprender uma experiência assim especial. Tempo é o tempo. Nada como o tempo. O tempo é o tempo. E o próprio tempo cura o tempo. Quer mudar o mundo, meu irmão? Muda você mesmo. É isso que é. Já é. Papo reto, mandei recado. Recado vai chegar certinho, meu irmão. É isso que é. Já é.